MC Sunday, o único rapper monstro. Afiando as garras que nosso primeiro encontro. Meus estilos eu demonstro, engulo o catálogo. Observe o terror dobrado igual um mundo estrábico. Vento muito colorido, mórbido, pode esse lado. Antes de perder o seu sentido, sou surgido metálico. Eu sou som das catacumbas, comando a caixa torácica. Ouça as rimas mais de mundo, do lado negro da galáxia. Sem erro de sintaxe, mil manias da gramática. Igual não vou nem axe, igual com raio na minha mágica. Poesia agressiva, bem além do meu controle. Lábios, dentes e gengivas, decidem que eu rimo e sou. Rappers de rimas podres, meu almoço de hoje. Pipós, bobocas, fogem, eu ver a agulha do ovo. Triturando trapaceiros, assinios similares. Olho por olho, dente por dente, humanos, é o único cara. Seu túmulo, impossível se controlar, meu terror é o cúmulo. Invado o casulo, não mais vejo a luz do dia. Entre dimensões eu pulo, não intervino, igual vigia. MC José Mojica, meu verso petrifica. Meu microfone está ideia, MC Medus exemplifica. Melhor seu escombro se afaste do meu ninho, onde eu lambo minhas crias e afio meus espinhos. Rapper Hank McCoy, era de pelo azul. Minha dentada dói, do meu domínio não há recuo. Preso entre minhas presas, sua pele se rasga. Preso entre minhas presas, seus ossos se esmagam. Minha língua é elástica, minha saliva solta cáustica. De dia é mero escriba, à noite criatura fantástica.